Charlie Whisky, autorizado táxi, que é toda a movimentação no 75, reporte na Taxi Papá. Então, meu índice é autorizado, ingresso piscina 7, suporte a leve transfer condicionando 7. Sim. Taxi na pista, suporte a leve transfer condicionando 7. Manterá corredor axé, reportará na vertical do farol da barra, informará estimado de pouso. Valeu. Oscar Romeo Whisky, decolado aos 25. Chama agora o controle Salvador 120218. Bom dia, Salvador, bom dia, Papa Romeo, Oscar Romeo Whisky. Papa Romeo, Oscar Romeo Whisky, contato radar de decolagem, submarino é 3.100, aguardando subir para o nível 100 via saída Alfa 1. Alfa 1, receba 3.100, Oscar Romeo. Presente, 3171, eu dou essa via para 2000 pés, que é até o 9020, sinal ILS autorizada, e como estabilizar? Via, 2000 pés, 1020, eu posso estabilizar de ILS de X3, que estou na 0, gol 2171. Três um sete nove, eu mantenho para espera. Zero ponto zero, 3179. Então, 6250, eu tenho identificação dessa via para o Mediúna, para a Lula de Lula, 060. Sou 79, autorizado da Daniela e Matheus, 60. Autorizado da Daniela e Matheus, 60, da 3169. Afirmativo, né? Carro meu uísque, mantém a 3000 pés ainda nesta proa, no caso de falha de comunicações. Após 15 milhas, está autorizado iniciar a subida para nível 1100 na proa do destino. Passamos 5 milhas em caso de falha, falou até aqui na proa do destino, também. Autorizado a colar, estamos 0, vem com o seu 09099. Autorizado a colar, estamos 0, da 3139. Do 5196, autorizado descida para 4000 pés, que é legal, 1020. E 7, o Ford House assusta, sou 5-1, área 6, ok? Confirmativo. Okay, 3179, meu colado aos 34. Chama agora o controle, Salvador, 120, 28. 308, né? Obrigado e bom dia, o Alves, vamos no 7-1. Controle, bom dia, o TAM 3179, Tambo 1, cruza, entendeu? TAM 3179, contato rodando colagem, subavia, 5-1, pela amiga 3-2-1. Romeo 320. Azul 5196, descend to 2000 feet, climb 81020, clear final ISFQ, report capture on glider. Descend to 2000 feet, clear ISFQ, Romeo 12, Azul 5196. Número 5, chama agora o controle Salvador, 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, graças a Deus. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, mantenha 57 lugares, litoral sul, 510, qual é o local sobre o voo? Momento mantendo o corredor até, comparado ao corredor com o local de voo. Entendi. Canal 6250, desça via para 2010, canal 9020, sinal de linha autorizada, estamos estabilizando. Oscar Romeo Whisky, autorizada subida para nível de voo 050. Sete 2000, acima de identificação, desça para a nível de voo 080, via Palmejona. Bom, desça para a nível de voo 080, via Carro meu uísque autorizado subir para a nível 060. Rádio 44, 85, reautorizado do Cita PL 0050. Décimo 050, do passado. Cinco, três, 3896, acione identificação e essa via por Mediona, inicialmente para o nível de voo 1-1-0. 1-0. 1-0, a linha e mantém. Oxalé 6323. Estabilizou, curso sinal, campo azul, fazer o passo 485. 7-4485, chama torre de frequência 118, decimal 95. Em Salvador, 1-9-95, azul, passo 485, fazer. O 4-9-9-5-0-0. Ajustando no 020, salvo para a decolagem de 190, chinês 6363. Torre Salvador, azul 4485. Azul 4485, sente do tráfego ajustado, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, é 12 aviões que ingressou para a decolagem, aumenta 1 no 4 graus, 629, altímetro no 020, aguarde pista livre. 020, azul 4485. Via Corredor, reporte Paris, reporte Paris, Piazza, Senegal, 020. 420. Solo 55, libera a pista direita, vem pra cá, é, puxando o solo 1, 2, 1, resmão, 9. É, aconteceu 9, 100, obrigado. Passou de terra, baixou e travou, tá 3720. 3720, continua a aproximação. O vento 140 graus, 109. Ajuda já tinha 1020, pista 10, pouso autorizado. 1020, pouso autorizado, tá 3720. Chinema 323. 323, por favor. Posição, pode ir lá, posição. Ótima. Posição, Rua Inês, e agora a gente vai sair de Cif, para o Guarmote, no Chinema 323. Muito obrigado pela coordenação, 6323. Santa Romeu S, Carro Romeu Whisky, controle. Santa Romeu S, Carro Romeu Whisky, atestado de 58 milhas, do oeste do Salvador, próximo inspetor do Golfo. Preciso de informação de voo e alerta, chame Recife em 128 decimal 35, antena 123 decimal 8. A secundária 123 decimal 8. Pista 10, autorizado alinhar e manter. No solo 58, libera a pista à direita via Fox 2, chama o solo 1, 2, 1, 10, 1, 9. Direita Fox 2, 1, 9, bom dia, 737. Direto. Tanto 3663, reto 1, 6, 0, 0, 1, 0, 9, ajude ao tinto 1, 0, 2, 0, decolagem autorizada. Após o 21, companhia atualizada, aliás, e manter. Já disse que eu ia para 2000 pés, que não dá a 0030, sinal de procedimento de aliança que foi autorizado, então estabilizado. Para 2000 pés, autorizado é X-Ray, CFI, 290. decolado 00, chama o controle 120 decimal 8. 120, 36, 3304, vento no 40109, altímetro 020, decolagem. Autorizado. Decolagem, tá. 104, decolado aos 02, chame o controle 120, desculpa. 208, cuidado com o trabalho. Olha o CAR 3304. CAR 3304, acordado de colagem, subavia Arbolano para nível 360. 360, Arbolano. Exemplaridade após 2000, a gente vai na Progileva, cara. Estimativa, após 2000, autorizada para o GLS, para 3304. Muito obrigado, 3304. Eu falei, segura. A ponta Vitorino Juliette, mantenha o setor receado, se haja, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, com a profissão, Alfa Júlia. Dia, contação Vitorino de Júlia. Vitorino Juliette, inicialmente o seu Seasa. Estou com a transação a 1 minuto para a Duna, provavelmente vai empatar com o tráfego. O vento no 20 graus 109, altímetro 020. Descida atualizada até 1 no meu país, altímetro 020. Resposta também de Caldo Seasa, Júlio. Júlio já reduzindo aqui, passei com o número 2, ainda na Pro Seasa, grato. Aguarde mais um minuto, tráfego pelo à frente, mesmo destino, rota e nível. Só mais um minuto, para a decolagem. 5, 5, 5, 5, 5, 7 milhas agora, final 1-0. Caso eu não queira fazer o trem 6-0, pode prosseguir até a vertical de Lauro e depois faria uma base pela esquerda no 7. Pode fazer um trem 6-0 aqui na altura, na presente? Sim, Luciano, Júlio. 9-1-8-7, vento no 7-0-0-0-8-9, ativo 0-2-0, decolagem autorizada. Ele decolagem também, está 9-1-8-7. Oi, Salvador, bom dia, Tram 3896, dá uma milha da Angeterra. Bom dia, 3896, tráfego amistável, continua aproximação, aguarde pistão 0 livre, à esquerda, tráfego tipo Papa Alpha 3-2, antena esfera visual em torno de 4 a 5 milhas afastada norte de Salvador, sempre com seu tráfego, aguardando sua aproximação para então aproximar para a pista oficial no 7. Maravilha, tá vindo, tá com o tráfego de queda aqui, o 38 tá vindo, obrigado. Desça para 4.010, KH 1020. Baixou o travão de fábrica, vento no 30 graus, 10 nosso, pista no 7, foi autorizado. Júlio? Júlio, Lima, 7. Bom, velho, sai machado pra lá. Coma 394 dessa via para 2010, que é legal na 020, final IAS que foi autorizado, com estabilidade. Dia 2000. Sierra 10, 180, pátio 4, Santa Catarina. Essa é a 904, essa é a identificação do estádio do Médio 1 para a nível 0.5.0 em redução para 2.5.0. Bom, 3.904, pode bater acima de 229 até zona? 904, pode ir para o controle? Poderíamos manter a velocidade acima de 229. Inicialmente autorizado. Fala então o número 3 para aproximação. Certo, então está autorizado inicialmente a sala 220, 2394. São 3304, chame Recife, frequência 128.8, até 126.0. Bem, 3304, bom dia. Salvador, voo 2065, pista 0, autorizado, aliado, decolar, vento 1, 300, 109, altímetro 10, 20. Salvador, 304. 304, completa o sinal, chama o Peugeot 5818 para o sinal 95. 1895, obrigado, até já. Foi 120, desce para 8. 308, ok, obrigado, boa tarde, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, é o Gol 2065, cruza 1506. 2065, contato radar, se matar no nível de voo 310, após 2007. Ok, vai a 360, confirme a prova? Após 2000, vou lida. Ok, após 2000, lida, obrigado. 2065. Informe se virá como número 2 de aproximação, mando 738. O 338 está aqui. Com 0094, alteração para o ILS, cruz direita para o 060, nesta proa, reporte estabilizado, deixa para 2000 pés, tem instruções, altímetro 0020. 1020, o ajuste, proa 060-2000, com 0094. Tango, Delta, Mike Fox, me siga para o controle. 94 visual, coronado, decolado. Estabilizado, Excel da 10. Gente, vou para o 94, estamos 0, todos autorizados, retorno 70 graus, vendo de nós, altímetro 020. Eu repouso com meio vento, com 304. 1009, decolado 17, controle 120, nesse momento 0, boa viagem. 2080, obrigado, uma boa tarde. O controle é reportado, alta papai em uniforme, com nível estimado para pouso em Ferrão. Controle Gol na 69, boa. Gol na 69, contato radar, para o nível de voo 360, via Santa São Bruno. 360, via. Uma 38, curva à esquerda para o ATU 10, o limite é a radial 10-0 de Salvador. Negativo, mantenha 4 mil pau e chama 38. Mantenha 4 mil pau e chama 38. Exato 4, missão 19, direita via Fox Trot, chama só 19, 19. Fox, 19, direita, 19, 4, boa.